Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 63. De volta para o futuro. Estamos de volta, finalmente. Podcast volta ativo aqui para vocês, depois de mais de um mês aí de intervalo, onde a gente, né, teve muito trabalho, teve muito ocupado. Acho que a gente vai falar um pouco sobre essas coisas aqui hoje. Mas o que importa é que a gente está de volta com força total e time completo hoje para trazer um episódio que deve ter bastante coisa para falar. Afinal de contas, muita coisa aconteceu na indústria de games e no mundo em geral desde a última vez que a gente trouxe um episódio para vocês. Pra vocês terem uma ideia, na última vez que a gente trouxe um podcast, o Brasil ainda era famoso pelo futebol e não pelos protestos, né? A Espanha ainda era o time imbatível. O Anderson Silva ainda era um campeão e não um palhaço. E o novo Xbox ainda te obrigava a estar conectado o tempo todo na internet. Então, só pra vocês terem uma ideia do quanto tempo faz que a gente não traz um episódio pra vocês. Então a gente vai tentar se redimir aqui, trazendo muito conteúdo, muitas respostas para as perguntas mais frequentes que o pessoal nos fez durante esse tempo, né, e se atualizar aí também no que está acontecendo na vida e na vida profissional e pessoal da gente nesse último mês. Aí. Então, posso começar já dizendo que, em boa parte, esse hiato foi por minha causa. Eu estava realmente sem o menor tempo de poder dedicar, né, propriamente ao podcast. Contrário às especulações, não foi porque o Daniel participou de dois episódios que a gente foi amaldiçoado e não conseguiu mais fazer o podcast depois disso, tem nada a ver com ele, né? Mas, na verdade, o trabalho lá na EA vem me ocupando bastante. Vocês viram muitas notícias aí, muitos anúncios, né, bem interessantes sobre o FIFA acontecendo. A E3 foi um grande, né, um evento desse ano que deu muito trabalho preparar tudo que foi para lá. Afinal de contas, o FIFA 14 foi um dos poucos, se não o único jogo que estava jogável, que você podia pegar no controle e jogar, assim, não em portas fechadas, mas lá aberto ao público, né, da nova geração, que eu digo, né, o jogo da nova geração que você podia fazer isso. Então nós tínhamos o FIFA 14 rodando no Xbox One, lá na E3, isso aí deu bastante trabalho para preparar, além de todo o resto do material, o próprio jogo da geração atual e tudo mais que a gente levou para lá. Foi bastante corrido aqui pra gente conseguir fazer isso, né, mas acho que foi bastante proveitoso. A EA saiu bastante fortalecida dessa E3, muita gente com quem eu conversei, ou que a gente viu o feedback na internet, achando que a EA foi uma das empresas que mais apresentou coisas boas, né. E nesse meio tempo também a gente anunciou o nosso novo engine, o Ignite, e tem muita coisa também que a gente, né, pode falar sobre isso, né? Na verdade não é o foco da gente aqui, mas tá sendo muito comentado, né, por aí. Então também deu muito trabalho a gente ter tudo preparado, né? Tanto do lado do desenvolvedor, tendo o jogo disponível, quanto do lado, né, da parte de produção e marketing, para ter essa mensagem bem, bem arrumada. Então, essa E3, ela foi um sucesso, mas ela deu muito trabalho. E depois disso também, né, a máquina não para, e a gente está realmente, né, correndo para poder entregar os melhores jogos possíveis aí para o final do ano, e seja lá para quando for que eles forem ser lançados. Então, o trabalho aqui está muito apertado mesmo. Além disso, eu particularmente estou me preparando para, na semana que vem, no dia 16 e 17, estar aí em São Paulo, num evento da Warner Brothers Games, que é o nosso distribuidor oficial do FIFA no Brasil, no qual eu vou estar falando com jornalistas e apresentando realmente o FIFA 14, né, para esse ano. É a primeira vez que a gente vai falar sobre o jogo no Brasil, tem alguns anúncios exclusivos, inclusive, para o Brasil, que eu não, obviamente não posso falar aqui no podcast, né, até o dia protesto? 16. Vamos ver, né, se o pessoal, qual tipo de protesto o pessoal vai fazer sobre o FIFA lá do lado de fora do evento. Mas, não, falando sério, né, eu vou estar lá conversando com jornalistas e apresentando o jogo pela primeira vez no território brasileiro. Então, bastante também trabalho para me preparar para isso, além de que eu ainda desenvolvo jogos, né, aqui dentro. Então tem muita coisa acumulada para fazer. Então foi por isso que a gente precisou dar esse intervalo, pelo menos do meu lado, né? Mas tenho certeza que o Seco e o Rafa também não ficaram só lá na praia, né, tirando onda, eles estão trabalhando firme também nos seus projetos, então. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Então vou passar rapidinho pra vocês falarem aí o que, que vocês têm feito, como é que foi esse último mês aí, o que, que vocês fizeram com o seu tempo livre, já que não tinha podcast, pô. Entendeu? Tanta coisa, né? Um verão aí, né? Pegando firme aqui no Canadá. Então fala pra mim, Seco, o que, que você andou fazendo nesse tempo que a gente ficou sem se falar? Pois é, eu acredito que a gente ia acabar não conseguindo organizar um final de semana mesmo que você pudesse, porque a gente tá fazendo um monte de cleanup de verão, né? Spring cleanup que eles fazem aqui, pra tirar toda a sujeira do inverno e organizar tudo e plantar e blá blá blá, que o pessoal faz muito aqui, daí os vizinhos chamaram pra fazer, aí tipo todo sábado eles estavam inventando uma história, assim, sabe, de mim dar podre. Aí não ia rolar, acho que não ia rolar, mesmo que você pudesse. Entendi. Mas isso foi legal pra tirar um atraso. Você tirou um atraso, né? Uhum. Pois é, pra tirar um atraso em jogos, sala da Frália. Aí outra coisa foi legal, bom, eu pensei em milhões de vezes fazer quick quest, mas a vontade de falar das coisas aí, três eram tão grandes que eu ia dar spoiler, onde me importava. E é isso aí, tentei um monte de jogo free to play e sei lá, coisas aleatórias durante esse tempo. E é isso aí, estudei algumas coisas. Mas... Teve algum jogo que você tá trabalhando que foi anunciado, não? Deixa eu pensar. Pois é, teve um, né? O Dragon Age Inquisition. Apareceu no E3. Acho que não tenho muito mais pra falar, só pra todo mundo saber que lá não era rendering, que lá era in-game, que lá não era vídeo. Porque feito, o pessoal ficou achando que era pré-realizado. Pois é, a gente recebeu alguns comentários. É o melhor elogio que você pode receber, né? Pois é, a gente até começou a rir, né? Porque o pessoal não... Bom, eu tava todo empolgado, porque o time que eu tava trabalhando antes, que era o Level Exploration, né? Content Creation, um nome complicado. Uhum. Aí foi o responsável fazer o vídeo, daí eu tava acompanhando tudo que estava fazendo, aí acompanhei desde o primeiro dia, assim, tudo, sabe? Desde o do script até as coisas, as features colocadas no engine pra suportar cinematic. Foi bem massa. E aí quando a gente o pessoal, né? Principalmente a Mori no final, né? Que ela é muito, muito detalhada. O pessoal comentando que era pra pré-render, daí a gente começou a rir, né? Beleza, então tá, né? Deixa eles. Obrigado. Inclusive até isso tem a ver um pouco com as perguntas que a gente recebeu, né? Uhum. Mas depois eu entro em mais detalhes. Tá. Pra mim é isso por enquanto. E você, Rafa? Imagino que tenha sido um inferno você não ter o que fazer, não ter mais o podcast pra te entreter durante o fim de semana, afinal você mora aí em St. John's, Newfoundland, no meio do nada. O que se faz nessa cidade quando não se tem um podcast pra gravar? Fala pra mim. Vou pra roça, né? Plantar milho. Como tá acabando a geração, o que eu tô fazendo é pegar alguns jogos, principalmente os exclusivos, que eu não joguei, né, durante a geração, antes que eu engavete meu PlayStation no Xbox, eu tô jogando. Eu peguei alguns jogos que saí faz um tempo, Starhawk, gostei bastante. Socom 4 também. Joguei muito Last of Us. Fim de semana eu joguei bastante. Dia de semana não. Tô com cada vez menos tempo dia de semana, daí eu aproveito pra jogar no fim de semana. Então, daí como não teve podcast, consegui jogar mais ainda. Entendi. Bom, não precisava você correr pra jogar os jogos dessa geração, porque quando você tiver os consoles da próxima, você pode continuar jogando eles, não? Não é backwards compatible? Como assim? Acho que alguns só vão ser por streaming só também. Ou você pode não comprar um Xbox One e manter o seu Xbox 360, porque esse é o videogame pra quem não quiser ficar online o tempo todo, né? Não, Seco, essa notícia já é muito obsoleta, Seco. Eu guardei um mês a piada. Guardei a piada por um mês. Eu tinha que falar, né? Isso não valendo. Dispoa. É uma piada boa, né? Cara, então a gente vai entrar nesse assunto e muito mais no episódio de hoje aqui do PodQuest. É, nós até foi engraçado, né? Nós recebemos um e-mail da ouvinte Jéssica Guedes e ela mandou aqui várias perguntas, segundo ela, né, sugestões de assuntos, que segundo ela foi ela e alguns amigos do curso de jogos digitais de Brasília que colocaram para nós. E na verdade ela praticamente resumiu todos os assuntos nos quais a gente queria entrar aqui no episódio. Então obrigado, Jéssica e pessoal do curso. A gente vai na verdade usar o seu e-mail para guiar a pauta de hoje. Então valeu. Quem quaisquer outros ouvintes que quiserem fazer o nosso trabalho por nós aí, a gente fica à vontade. Facilita a gente. É. Mas lembra de compilar para PlayStation antes de comentar, viu? Ah, não é esse trabalho. Não. Quase. Mas ó, então, por exemplo, primeira pergunta do e-mail dela aqui. Não, na verdade, ela faz. A última pergunta é a que a gente vai falar primeiro, que é o que a gente tá achando da última leva de games lançados nessa geração. Então, nesse momento aqui que eu coloco uma musiquinha, né? Encosto pra trás e deixo o Rafa falar de The Last of Us por meia hora. Vai lá, Rafa. O que você tá achando do jogo? Então, The Last of Us acho que era um dos jogos mais high profile, né? Um dos mais esperados que tava pra sair esse ano, junto com Bioshock Infinite, Infinite, novo Tomb Raider e tal. E ao contrário do Bioshock Infinite, que eu já dei minha opinião num outro episódio, eu acho que esse entregou. The Last of Us, desde o início, de como ele começa a história, como ele conta tudo, assim, não só a história, como os personagens, como gameplay, ele é fenomenal, assim. Ele é, pra mim, o melhor jogo do ano, fácil, assim, deixou qualquer competição pra trás, até agora, né? Claro que ainda tem lá GTA pra sair esse ano. Ou seja, agora, Last of Us entregou que nem o Anderson Silva, foi isso? Não. Nesse caso, The Last of Us ganhou a luta. Mas, cara, é animal, assim, o jogo. Eu sou sucker, assim, por pós-apocalipse, né? É o meu gênero preferido. Então já tava com um hype gigante, assim, por esse jogo. E, pô, eu achei que entregou, assim. O jogo é muito foda, assim, cara. É muito bom, assim. Os detalhes da interação entre os personagens. Sabe que uma coisa que o Bioshock se vangloriava de como os dois personagens interagem. O Last of Us deixou o Bioshock Infinite no chinelo, assim, em termos de interação entre os personagens, assim, como acontecem as coisas. É muito, muito foda, assim. Detalhezinhos que eu não quero falar o que acontece, porque isso faz parte da surpresa, sabe? Isso faz parte de como tu vai sentir. Eu acho que tu não jogou ainda, né, Julian? Não, não. Na verdade, eu não tenho mais o PS3. Eu vou ter que arrumar algum emprestado, doado. E provavelmente outros ouvintes também não jogaram ainda, então não vou falar exatamente o que acontece para dar essa. Mas jogando vocês vão perceber, assim, de como a interação entre dois personagens do jogo foi elevada a outro nível, assim. Sabe? Gameplay em si, ele é simples, sabe? Não tem nada de, oh meu Deus, eu nunca vi isso antes, isso é a coisa mais revolucionária do mundo, não. Não tem nada de revolucionário, mas ele é muito bem feito. Ele é tudo muito bem amarrado. O sistema de inventário, que é uma coisa que quase não se vê, né? Que é, tu tá mexendo no inventário e o gameplay continua. Algumas pessoas reclamaram de que, isso ficou ruim de mexer e tal, mas isso casa com o que o jogo pede, assim, totalmente, sabe? De ter que fazer, usar os pedaços de coisa que tu tem, assim, pra montar alguma coisa na hora. Improvisar, assim, algumas vezes para usar os itens dos inimigos. Acho que casa muito bem com o gameplay. O gameplay de tiro é o melhor que a Naughty Dog já fez, assim, melhor de qualquer Uncharted que já foi feito, assim, em termos de movimentação pelo cenário, que os Uncharted eram mais tipo, cinematográficos, né? O Nathan Drake era quase um super-herói em termos do que ele conseguia fazer. Esse, ele é muito mais realista, assim, tu não consegue escalar coisas e tal, é muito mais... tu tá jogando com um cara que ele já tá nos 40 e poucos anos, quase 50, então ele não tem essa mobilidade toda, mas isso faz parte também, né, se movimentar o cenário, usar cobertura faz parte. Ficou muito bem feito, assim, o casamento de melee com ranger, assim, ficou muito legal. Também, assim, acho que eles pegaram o core que já existia no gameplay do Uncharted e melhoraram tudo. Ficou muito bem feito, cara, muito massa. E eu recomendo pra quem for jogar, começar direto no hard já. Não que o normal seja fácil. É, eu acho que o normal é uma dificuldade normal, mas o negócio do hard e a dificuldade que tá no lock depois, né, que é o survival, depois que é o nível, é que tu tem muito menos suprimentos para tu, os loots, as coisas que tu acha, tem bem menos. Então tu tem que realmente usar o que tu tem, assim, sabe? Tu nem sempre tem a munição, tem o equipamento que tu precisa para a situação. Então tu tem que pensar em como tu vai resolver cada situação com os equipamentos que tu tem. E, inclusive, isso pode significar até evitar combate, que o jogo te permite. Tem alguns combates no jogo que tu é obrigado a fazer, mas a vasta maioria tu pode evitar, porque não existe recompensa, não existe XP. Tu ganha pra matar monstro, não, os monstros não, pouquíssimos deixam algum loot que vale a pena matar todo mundo. Então, se for uma escolha sensata, tu vai escolher evitar o combate ao invés de enfrentar, né? Tu enfrentar é isso que tu precisa. Se é alguma coisa que tu não tem como evitar, ou então tu precisa matar tais inimigos pra poder passar, pra poder não correr o risco de ser visto. Assim, né? Tem esse negócio que tu pode querer arriscar não ser visto. Tu pode querer matar os inimigos pra não correr o risco de não ser visto e alertar todo mundo, sabe? O esquema de matar com stealth, assim, e usar recursos pra isso. Nossa, isso é muita coisa foda, assim. É muita coisa simples, mas tudo tão bem amarrado, assim. Eu posso considerar provavelmente o melhor jogo que eu joguei essa geração. Assim. Ah, é. Mas isso não tem nada a ver pelo fato de que você adora jogo de stealth. E pós-apocalipse. Não, tem a ver sim. Pra mim é o melhor jogo de geração, inclusive por causa disso. E pra você, Ciro? Eu achei ele bacana. Eu realmente não me encaro muito em jogo de stealth. Não do jeito que é, tipo. Pelo que o Rafa falou, não é só um jogo de stealth, né? Mas o problema é gerenciamento de recursos. É praticamente obrigado a stealth boa parte do tempo para gerenciar o recurso. E é mais fácil entrar se você for de modo stealth. Porque ele não é feito para confronto direto, sabe? Então, tem horas assim, se você, por exemplo, for detectado, você praticamente gasta todos os recursos que acumulou nos últimos levels, tipo health packs, munição, bomba, pra se livrar da situação, sabe? Então, tem horas que é mais fácil parar e começar de novo o level do que continuar assim, sabe? Onde você tá, porque mais pra frente tem inimigos mais fortes, você gastou todos os recursos já, só em boneco, assim, que você chama atenção. Mas é bacana, assim, a história é bem boa, assim, é bem forte, assim, tem uns momentos bem, bem tensos do jogo, definitivamente. Definitivamente é um must play. Eu não tenho nada muito mais pra falar. Minha única diferença é que a parte de stealth eu gosto de uma coisa mais, assim, tipo, sei lá, um pouquinho diferente, mas tirando isso, o jogo é muito bom. Que tipo de jogo stealth você gosta? Eu não gosto do stealth no sentido de esconder e atacar, eu gosto mais do estilo que os antigos Rainbow Six proporcionavam, sabe? Você, sei lá, se joga meio escondido, detectando os inimigos, assim, sabe? Tipo, parte do que tem ali, mas não exatamente o mesmo mecânico. Mas tem a parte de ouvir que ficou muito massa, você bota o ouvido na parede, você consegue perceber os inimigos ao redor, que ficou muito bom, cara. Eu acho que o massa disso é que ele não é um cheat, assim, no sentido de que tu sempre vê todo mundo que tá do outro lado da parede. Tu só vê os inimigos que estão se movimentando e que estão fazendo barulho. Sabe? Se tinha algum inimigo que tá completamente imóvel, ele não aparece nesse modo. Isso eu achei muito legal, assim, sabe? Então, tu, às vezes, o que tu faz? O que eu fazia, pelo menos? Tu joga um negócio pra fazer barulho e daí o pessoal se movimenta, assim, o que aconteceu? Fala ou se movimenta na direção, daí tu vê onde é que tá todo mundo, sabe? É muito massa isso. Pois é. Não, mas você vendeu seu PS3 antes de acabar Demon Souls, antes de jogar várias outras coisas. Você é quase um pecador. Demon Souls. Tô nem aí pro Demon Souls. Eu quero ver se termino pelo menos o Dark Souls no Xbox. Pois é. Então, desses jogos dessa geração, eu tô. Só agora que eu tô jogando Far Cry 3. É um dobra-língua. É, o Far Cry 3. Só em português que é o dobra-língua. Aí, pô, cara, eu tô me amarrando no jogo, assim. É muito bom, né? Puta que pariu, é muito. Tem coisa que acontece nele que é muito engraçado. É. Tipo, logo no começo, assim, nas primeiras missões, eu tava rodando lá de carro e tal, aí os caras da facção inimiga aparecem do nada e tal, param o carro, começam a atirar em você. Aí eu meio que tava meio sem munição, assim, eu meio que fugi deles, né? Aí passei um pouco de onde eles pararam, assim, aí fiquei lá de longe, só saí do carro, fiquei lá olhando, vendo se dava um tirinho ou outro, né, meio oportunista, assim, eu tô vendo eles lá vindo na minha direção, daqui a pouco vem um dragão de Komodo gigante e ataca um dos caras, assim, começa a comer o cara, eu, porra, que foda. Aí eu fiquei ali de bobeira, né, tipo, ah, legal, olha lá, o dragão de Komodo batendo nele, aí de repente alguém me ataca por trás, assim, é um dragão de Komodo, filho da puta, também. Aí eu dei uns tiros nele, assim, não consegui matar, que o bicho é resistente. Aí olhei, né, o único lugar que eu tinha pra correr era pra dentro da água, assim, que era na praia, assim. Aí eu, beleza, então vou pra dentro da água. Aí fui pra dentro da água, assim, comecei a nadar, daqui a pouco um tubarão me ataca. Foi muito, assim, sequência de filme de comédia, sacou? Aí eu morri, assim, mas fiquei amarradão, assim. Foi muito engraçado, aí... Saiu pô, um pouco pra frigideira, né? É, cara, muito legal. É esse daí que eu acho que é essa mistura da ilha inóspita, né? Com o homem, é que é legal. Ele tá, parece muito bem implementado, sabe? Os bichos, assim, não diferenciam, assim. Inclusive, você tem equipamento, né? Tem as poçõezinhas lá que você faz pra repelir os animais e tal. Eu, quando eu vi a primeira vez que tinha isso pra usar, eu pensei, ah, quem que vai usar essa porra? Depois eu entendi. Então, eu achei legal eles proporcionarem isso, né? Tu acha essas criaturas, esses bichos um saco, sabe? Aí tu usa mais. Ou se tu não liga, tu não usa, sabe? Eu achei legal eles proporcionarem isso. Todo mundo falou que era bom, então. Não que eu não tinha acreditado, mas não achava que eu ia me amarrar tanto quanto tô me amarrando no Far Cry 3. Então, tenho jogado isso. E outras coisas de DS e tal, mas a gente tem que pular para o próximo assunto, já que tem muitos pra gente falar hoje aqui. Vou aproveitar então que a Jéssica também perguntou o que a gente achou do Oculus Rift. Vocês tiveram oportunidade de experimentar já ou não? Yeah, I did. Então, eu também dei uma olhada. O amigo nosso aqui tem um, participou do Kickstarter, né? E aí, a gente tava experimentando outro dia, eu joguei Half-Life 2 e joguei um demo de montanha-russa. E, cara, eu achei assim, pro que é, ele é até confortável. Tipo, né, você tem que considerar que você está colocando um óculos de realidade virtual. Se você tá ok com isso, aí o Oculus Rift é até confortável. Ele, né, segura bem lá na cabeça e tal, ajusta as tiras. E o que eu achei mais chato é ter que usar ele e um fone de ouvido. Porque senão, sem um fone de ouvido, metade da experiência vai pro peleléu. Então, aí fica muita coisa pendurada, assim, eu achei. O Oculus Rift mais o fone de ouvido. A versão que eu experimentei, obviamente, é a versão não Full HD, que é a versão que o pessoal do Kickstarter recebeu. Então, dá pra você perceber que as telas dele precisam de mais resolução para ser realmente bom o suficiente, assim. Então, quando você, principalmente quando você mexe a cabeça, o tracking é perfeito, assim, a parte toda, né, que eu achei, pelo menos, né, o Seco vai dizer o que ele achou aí. O tracking eu achei perfeito, só que a renderização é que quando você está mexendo a cabeça, mesmo que seja um pouquinho, ela fica toda granularizada já, né? Então, tem uma diferença grande entre quando você está mexendo e quando você está parado. Quando você está parado, parece que a imagem é como se ela focasse, né? Parece que ela estabiliza, mas essa diferença, assim, ela causa uma certa, né, suspension of disbelief ali. Aí, quer dizer, quebra o suspension of disbelief. Então eu brinquei um pouco com Half-Life 2, mas não achei nada demais. E aí o demo que eu realmente gostei mais foi o da montanha-russa. Que inclusive o meu amigo falou, não, esse daí você tem que jogar em pé. Aí eu joguei em pé. É como se você estivesse numa montanha-russa, você olha em volta, olha pra baixo, olha pra cima, você tá vendo, né, tudo que você estaria vendo se você estivesse na montanha-russa. Então, te dá um pouco dessa sensação de vertigem que você teria se você estivesse na montanha-russa de verdade, que eu achei legal. Acho que é aí que começa a demonstrar o poder da tecnologia. É quando, de fato, você quase que acredita que você está ali por um finitésimo de segundo ali, e te dá aquela sensação de que, porra, tô na montanha-russa. Então, eu achei legal, eu achei promissor, mas eu queria ter a oportunidade de experimentar a versão Full HD da tela dele em breve, ou seja lá quando for puder fazer isso. Não sei até que ponto vai se tornar o novo padrão dos games, entendeu? É muito difícil, eu acho, isso acontecer pro público casual em geral, mas eu acho que pode virar um nicho mais importante, mais interessante do que, por exemplo, TVs 3D e jogos em 3D. Entendeu? Eu acho que o Oculus Rift tem, se você quer realmente mergulhar de cabeça numa experiência diferente, imersiva, ele oferece mais, né? Então, já imagino assim, por exemplo, a aplicação que eu acho que seria perfeito para ele, que eu até vi meus amigos jogando, mas esse eu não tive oportunidade de experimentar, é um Flight Simulator, ou um jogo de corrida até, eu consigo ver. Imagina, você tem o volante, aquela cadeira de jogo de corrida mesmo, o sofá, né, de jogo de corrida, poltrona, bota um óculos Rift, um fone de ouvido, entendeu? Alto volume no ouvido e, cara, isso é como se estivesse dirigindo a parada de verdade. Então, achei bem legal, assim, promissor, cara, bem promissor, bem interessante. Acho para um nicho, obviamente, mas é isso que eu achei. O que você achou, Cê? Então, mais uma pergunta antes. Você não ficou com vertigem depois de um tempo? Não senti mal, não, cara. Eu tava tranquilo. Eu teve outras pessoas que experimentaram lá que não gostaram, assim, acharam que iam passar mal demais. Pra mim foi tranquilo, não senti nada. Não, então, é porque eu tenho conhecido motion sickness, né? Então, se tiver movimento muito inesperado, em geral, eu fico bem mal, assim. Você tem isso? Tem. Mas com jogos, então, por exemplo, que fosse person shooter, você não tem, obviamente, né? Não, mas se tiver frame rate baixo, eu me arrebento. Não, consigo. Frame rate também me incomoda pra caralho, velho. Eu conheço gente que não pode jogar nenhum shooter e não pode ver ninguém jogando. Entendeu? Porra, aí é o Rafa. Então, eu vi o demo. A gente tava brincando com o demo lá, que tinha tipo uma cidadezinha assim, né? Uma casinha, uma coisa de grama e tal. Aí, tipo, o tracking, assim, você olha, tipo, é muito perfeito, assim, sabe? Muito responsivo, assim, você olha, tudo bacana. Aí, cara, quando você começou a mexer pra andar, já foi uou. Aí eu notei que, tipo, quase todo mundo que tava experimentando teve o mesmo setback, assim, eu fico meio assim. Eu acho que ficar usando 5 minutos eu ficar mal. Aí um cara insistiu lá, ficou com bastante dor de cabeça depois. Ficar tentando. E você? Daí. Eu fiquei com um pouco de dor de cabeça, mas eu não fiquei muito. Mas pelo que eu entendi, até tem alguns artigos sobre isso, o maior desafio deles mesmo é tentar compensar essa ação de vertigem que é muito comum, assim. Como é que será que se compensa isso? Não, então, esse é o grande desafio, né? Pra como é que você vai resolver isso, sabe? Porque o Mirror's Edge botou um ponto no centro da tela e resolveu. Eles falaram que eles tinham esse problema, né? De pessoal jogar o Mirror's Edge e ficar com vertigem por causa do tipo de movimento que faz. Eles disseram que um ponto no centro da tela resolveu. Eu acho que não vai ser a mesma coisa, né? Não acredito, não. Porque o problema não é nem quando você olha ao redor e tudo, não é tipo. Você tá. Quando anda. Porque, por exemplo, a velocidade de movimento que tava acontecendo não é uma velocidade que, por exemplo, você andaria, sabe? Então, entre aspas, um passo, além dele ser. Não ter uma sensação de movimento de um passo, ele é tipo um arco, assim, muito, muito caminho que você anda, sabe? Como se o cérebro não sabe o que é real e que ele tá tentando não, mas é engraçado. Tem até um pessoal da Valve que diz tudo sobre isso, não, tipo, é bem fácil achar na internet. Mas eu acho que o grande desafio mesmo é você conseguir gerar imersão sem causar a parte de vertigem. Talvez seja. Mas eu acho que é uma grande parcela da população que usou óculos tênis, não é coisa assim rara, então. Mas eu acho que, porra, a sensação é muito boa, assim, sabe? Tu colhe. Se você pensar em um X-Wing TIE Fighter, você tá no, na mesma coisa de girar e atirar, acho que é seu bicho, sabe? Pois é, um Han Solo da vida. Acho que é bem promissor, sim, cara. Bem promissor. É, vamos ver, né? É, se eles, como você falou, tem uma série de desafios aí pra eles terem uma aceitação maior. Eu acho interessante que os caras foram bem sucedidos no Kickstarter, já conseguiram, depois disso, um investimento grande de um venture capitalist para continuar pesquisando e desenvolvendo essa tecnologia. Então, acho que os recursos estão aí, né? Mas vamos ver como se eles conseguem realmente resolver os problemas e ter uma proposta de produto que tenha um apelo legal para a maior parte das pessoas, assim, pelo menos dentro desse nicho, né? As pessoas interessadas nisso. Vamos ver como é que fica, mas esse foi o nosso mini review do que a gente conseguiu ver do Oculus Rift. Então vamos entrar nas perguntas mais vamos dizer, carnudas aqui do e-mail da Jéssica, que tem mais coisa pra gente falar. Acho que a primeira que salta aos olhos aqui, uma coisa que foi tão falado e a gente não estava na ativa para poder comentar, então vamos comentar agora, que é tudo o que aconteceu na E3, principalmente, né, as grandes notícias, os anúncios do PlayStation 4, do Xbox One e a famosa aí, pedido de arrego da Microsoft. Foi isso, né? Famoso pedido de arrego que a Microsoft, pra quem não sabe, eu duvido que tenha alguém que não saiba aí que tá ouvindo, mas pra quem não sabe, a proposta do Xbox One original e que foi anunciada por eles era de que o console ia precisar estar conectado à internet, se não o tempo todo, pelo menos uma vez a cada 24 horas, para você poder autenticar todo o seu conteúdo e, né, e provar que você era você, que o seu jogo era original, e etc., e pegar qualquer update. Então, o que eu posso falar como desenvolvedor, sem abrir nada de secreto, é que quando o dono da plataforma anuncia que alguma coisa vai ser obrigatória, que vai ser assim e pronto, quando você desenvolve o seu jogo, você, né, imediatamente assume que aquilo vai existir e você toma decisões de design que dependem disso, né? Então, imagina, não estou dizendo o que aconteceu, mas imagina que a gente tivesse determinado que, entendeu? Ah, não, tal feature do FIFA a gente pode fazer dessa maneira, entendeu? É diferente do que a gente estava pensando, porque tem a garantia de que esse console vai estar conectado o tempo todo, ou pelo menos com uma frequência tal que a gente nunca vai correr o risco de não estar atualizado, ou de não ter os dados disponíveis que estão online e tal. Então você toma uma série de decisões e sabe, assume que aquela feature vai estar lá. Então o significado de uma empresa voltar atrás de uma decisão dessa é muito maior do que só o impacto para a imagem dela, né? Tinha um motivo pelo qual eles estavam propondo que isso fosse o caso, e tinha uma visão, né, que eles foram muito falaram muito sobre essa visão, ao ponto até de algumas pessoas terem achado que a Microsoft foi arrogante, né, em querer impor essa visão. Mas tinha um motivo pelo qual eles tinham determinado isso, não era só porque eles queriam, né? E aí quando eles voltam atrás, muitas decisões que foram tomadas contando com isso acabam sendo prejudicadas. Então tem um impacto maior do que parece, assim, à primeira vista, eles terem voltado atrás nessa decisão. Então, para quem também não sabe, né, alguns dias, né, semanas aí depois da E3, o Don Matrick, que nem está mais lá no Xbox, na Microsoft, a gente pode falar sobre isso também, foi arrebatado pela Zynga para ser o novo CEO, mas o Don Matrick, uma das últimas coisas que ele fez quando estava lá na divisão de videogame da Microsoft como chefe, foi vir a público então e dizer que a Microsoft estava voltando atrás, tá ouvindo o feedback da comunidade depois da E3 e cancelando todas essas restrições aí de ter que estar conectado online, também as de venda, né, segunda mão, né, dos seus games, que era outra coisa que eles anunciaram que seria muito mais difícil, né, estavam restringindo muito mais. Então a Sony foi muito oportunista nessa E3 e trouxe lá no final da sua conferência uma série de tapinhas. Trollagem, né? A palavra certa é trollagem. Então a Sony foi um pouquinho troll, mas foi eu achei, cara, foi fascinante, assim, tudo que aconteceu nesse último mês. Para a indústria, deu muito orgulho de estar no meio desse furacão todo aí, só ali observando o que está acontecendo entre eles, e tornou ainda mais interessante essa briga para a próxima geração. Então, Rafa, vou trazer você aí, que faz tempo que você não fala nada. suas impressões aí sobre E3 no geral, e principalmente Xbox One, PS4, já decidiu qual que você vai comprar, e o que, que você achou desse vai e vem da Microsoft com relação às suas políticas de online e de jogos usados? Então, tava tendo essa conversa com os colegas também de decidir qual que vai comprar, né? Obviamente eu vou comprar os dois eventualmente, né? Mas eu escolhi um. Cara, como na geração atual, pra mim, é o Xbox, é o meu primeiro console, assim, tudo eu compro pra ele, a não ser que seja um jogo exclusivo, daí eu compro pro PlayStation 3. Mas eu tô, por enquanto, né, a decisão era óbvia, com todas aquelas decisões da Microsoft, pra mim era óbvio que ia ser o PlayStation 4. Aí já. Mas depois que a Microsoft pediu arrego, né, e daí eu comecei, pô, posso pensar no caso, sabe, mas... Porque eu tenho um negócio que uma coisa que eu achei interessante porque pra mim controle é metade da minha decisão, assim. Certeza. Quando eu for decidir que com o controle atual do Xbox 360 e do PlayStation 3, pra mim o controle do Xbox é infinitamente melhor, sabe? E isso é parte da minha decisão. E mas eu não... posso adiantar pra você o seguinte: o do PlayStation 4 é muito bom, cara. Pois é, então, isso é o que eu cara, queria falar. Bom, velho. Só pra você não ter ideia. O pessoal que tem usado, inclusive vocês agora, estão falando que o controle do PlayStation 4 tá muito melhor, assim, em todos esses aspectos. Depois, eu não diria que tá melhor, eu não consegui determinar se ele tá melhor, mas eu acho que ele tá bom o suficiente pra ele não ser mais o fator decisivo, entendeu? Ah, ele não tá pior do que o 360. É, entendeu? Então, não sei, pra mim, assim... Quando eu pego o controle do Xbox na mão, ele tem uma sensação de que ele tá em encaixe perfeito. Uhum. Do PS3, faltava alguma coisa. Tem umas sobras, assim, né? Quando eu peguei o do PS4 na mão, foi assim, ó... Uau, é melhor que o do Xbox 360. Pelo menos a sensação que eu tive. Posso dizer uma coisa, só que porque a gente tá nesse assunto, que ainda sou meio cético com relação ao do PS4, mas, de novo, eu acho que ele não é mais o fator decisivo, porque ele melhorou muito. Mas eu ainda gosto, cara, do direcional da esquerda mais na ponta do controle do que no meio. Eu sinto que o meu dedão acostumou a ele estar upright, né, na hora que eu tô controlando, e não de lado. Então, eu sinto muito isso no FIFA, porque você precisa de muita precisão nos dois analógicos para fazer os movimentos que você quer, e ainda mais no FIFA 14. Que tem algumas features que são realmente de movimentos precisos, que quando você consegue fazer isso, o jogo melhora muito. E eu estou acostumado, vamos dizer assim. Talvez seja só uma questão de costume mesmo, mas é uma coisa que eu gosto mais nos controles da Microsoft. Mas, de novo, cara, eu não acho que controle vai ser o motivo para eu deixar de comprar o PS4 se eu quiser comprar. Como eu disse, para mim, controle é pelo menos a metade da minha decisão. E se essa diferença enorme que é que existe agora não existe mais, para mim é só uma coisa mais pro PlayStation 4. Né? Porra, se controle é metade da sua decisão, como é que você não tem o Wii U, cara? Ele tem o maior controle do planeta, velho. Não é questão de ser grande, velho. Sim, você não aprendeu ainda que não é o tamanho. Saber usar, pô. Controle do Wii no colo, bota refrigerante, bota Mario. E com relação à Microsoft, cara, que é uma coisa que eu tava conversando antes de se tornar oficial, né, que teria isso, antes de eles anunciarem que teria essa restrição, tava falando com os colegas que esse é o tipo de coisa que ou tu tem um monopólio, sabe, é o único console que existe, foda-se, é isso, ou te fode, ou é um cartel, né, ou eles ajustaram com a Sony que os dois fariam isso ao mesmo tempo. Senão não tinha como. Se não tem, ou os dois fazem ao mesmo tempo, ou tu é o único do mercado, né, ou compra ou te fode, ou não tem como, cara, porque senão o público não simplesmente vai comprar o outro. Porque não é questão de. Não é como se fosse o Wii e PlayStation, sabe? Ou Wii e Xbox, que a diferença é gritante. Tipo, não é o mesmo mercado, não são os mesmos jogos, sabe? Não é, eles vão rodar exatamente os mesmos jogos. O hardware é muito parecido, sabe? Os jogos que vai sair pro um vai sair pro outro, sabe? Não é. Como se eu tivesse que todo mundo tivesse que ter os dois, sabe? Não tem. Obviamente, eu, tu, a gente vai comprar os dois. Mas pro público, o público vai escolher entre um e outro, sabe? A massa. Assim, sabe? E entre escolher um que não restringe nada e um que restringe tudo, sendo que eles rodam os mesmos jogos, não tem como eles ganharem isso, sabe? É. Daí eles. Até o Pector lá falou, o consultor lá, que ou eles vão abaixar a bola ou eles estão fodidos, Mas esse cara sabe? que você tá citando, ele não é referência pra nada, velho. Não, eu acho. Ele só não fala o que é mais óbvio, porque ele não fala que ele deu o café quente no colo e queimou a perna. É, só. Só. Eu acho que ele já foi pior, eu acho que ele tá melhorando, sabe? Pra ser justo com ele, eu acho que ele tá melhorzinho nos últimos tempos. É, Tem falando umas coisas. mas eu acho que não precisava o Michael Pachter dizer isso pra gente nesse caso. Todo Não, mundo. é, não. Não, eu acho que, tipo, a gente, nós somos pessoas educadas na indústria. A gente lê todo dia, a gente tá sabendo tudo, sabe? A gente consegue. A gente sabe a diferença ou a inexistência de uma diferença entre os consoles, sabe? A gente tá mais. Eu acho que o público em geral, assim, principalmente os clientes dele, né, que são pessoas que procuram esse tipo de informação para saber em quem investir, eu acho que o cara sabe o que ele tá fazendo, sabe? Então é. Tem mais Alright. informações úteis para mim. E você, Seb, o que que você acha do Michael Peck? Não, é. O que que você acha de tudo que foi anunciado na E3 e pedidos de Eu arrego da acho Microsoft, etc? que quem não está satisfeito com o serviço online, temos um console para isso, chama Xbox 360. E que vai ser muito agradável para todo mundo. É isso que eu acho, né? Aí depois você Não, volta atrás e eu fala: achei. não, não, pessoal, na verdade eu quero que vocês também que não têm internet, eu também quero que vocês comprem o Xbox One, entendeu? Então eu vou facilitar. Eu Quero acho que o continuar trazendo um problema. milhão de dólares por ano. Meu problema, eu acho, foi a mensagem que eles passaram. Eu acho que a pré-conferência da Microsoft, logo que foi uma semana depois do PS3, PS4, né? Cara, da Sony, nossa, foi tipo, hã? Sabe, quando acabou, todo mundo foi, hã? Agora vamos esperar a E3, onde eles vão apresentar todas as coisas maravilhosas, blá blá blá. E cara, eles chegaram e falaram assim: ó, tipo, você vai ter que pagar isso por mês, vai ser assim, assim, assado, blá blá blá blá, se não quer, não joga. É assim e pronto. E aí, a minha primeira reação foi: bem, eu já acho, sinceramente, o Xbox Live um serviço total inferior ao que é PS Plus. É. A parte de Friends e matchmaking é melhor. Então, overall, eu não tenho razão pra comprar um Xbox. Peraí, Quando eu vejo o cara qual falando. parte de Friends e Matchmaking você acha melhor? Do Xbox ou do PS3? Do Xbox. Ah, bom. Não, eu tô falando que o serviço da Sony é melhor. Overall, Entendi, assim, tipo, a entendi. loja Mas a Microsoft tal, tem faz um. Friends e o Matchmaking de vantagem. Que é muito melhor. Entendi. E aí, assim. Bom, eu já tenho meus amigos, blá blá blá blá, blá, blá, blá, blá, blá, nunca tive problema com jogo online. Não vejo razão nenhuma. Então o cara tá falando com essa arrogância toda, não vejo razão alguma pra comprar. E eu acho que a única coisa que me faria comprar um Xbox seria o Titanfall, o jogo. Mas o resto, assim, não, não, cara. E depois ainda eles vêm dizer: não, agora, quem tiver Xbox Live vai ganhar dois jogos de graça. Tipo, eles fizeram um rip-off on the fly da PSN. E ó, você vai ganhar jogos de 4 anos atrás, pessoal. Aí, ó, Assassin's Creed 1, e você vai ganhar BioShock meio, sabe? Aí, tipo, pô, que isso? Aí, não, agora você vai ganhar Defense Grid, sabe? E todo mundo que queria ter jogado Defense Grid já jogou, já comprou, sabe? Vai ganhar também Aí. Killer Instinct. Ah, o novo? Não, não, o primeiro. Não, mas então, é isso que tá. Eu acho que o que aconteceu foi que a Microsoft tinha uma estratégia, não soube explicar pro pessoal o que era. Tem algumas coisas que eu achei interessantes. Uma delas que eu achei bem legal era o negócio de Family Plan, que eu acho que funcionaria para um grupo de amigos. Por exemplo, alguém compra um jogo e todo mundo pode jogar aquele jogo. Pode até rachar para comprar, acho que faria sentido. Mas assim, nada do que eles tentaram propor vale, tipo, fazer sentido, sabe? Porque eles ainda. Enquanto não tiver a transição total pro digital, tá todo mundo ainda preso com o retail, né? Se você disser que não vende mais jogo de caixinha, ou o jogo de digital vai ser mais barato, ninguém mais vender seu jogo de caixinha. Então você vai ser boicotado nas lojas. Então, ou você, tipo, assume que não vai, não tá pouco se ferrando para todas as suas distribuidoras, e aí eles não vão nem vender o teu console, né? Porque, tipo, a hora que você falar assim: não, você não vai mais ganhar grana em jogo, então beleza, não vende nenhum console, aí como é que você faz? Tipo, enquanto não tiver uma transição total pra digital e ter um jogo de caixinha, cara, você não pode chegar e falar o que eles fizeram. Tipo, eu não sei quem foi o cara que planejou isso, cara, mas assim, tá, a gente não tá ainda lá, sabe? É, eu concordo perfeitamente que... E vou até um pouco mais além do que você falou, mas concordo, primeiro, que de todas as maneiras que eles podiam escolher para tentar convencer as pessoas de que essas medidas eram boas e ser, no final das contas, para benefício dos jogadores, eles não fizeram nada disso. Eles colocaram como uma imposição mesmo. Ficou muito claro que era, é isso, vocês aceitem, ou então fiquem jogando 360, entendeu? Então, como se só tivesse 360. Entendeu? Como se... Entendeu? Não existe, mas existe 54. Exato, não temos concorrentes. Né? Exatamente. Concorrente. Então, de todas as maneiras que podiam achar para dar essa mensagem, eles provavelmente escolheram a pior. Né? E saíram muito mal por causa disso. E além disso, eu acho que, independente da maneira de falar, e é isso que o Rafa falou e que você também complementou, que... Não ia ter jeito, cara. Exceto se eles fossem os donos do mercado absoluto, e realmente, igual a gente acabou de dizer, não houvesse o PlayStation 4, exceto nesse caso, ou né, um cartel, uma coisa que eles se juntam para fazer ao mesmo tempo, tipo quando eles combinam de aumentar os preços dos jogos, né? A não ser que acontecesse isso, não ia ter maneira boa de convencer as pessoas disso. Acho que eles foram muito apressados em tentar fazer essas mudanças, e eu iria mais além do que você falou, Seco. Acho que não só a distribuição teria que ser totalmente digital, mas os consoles tinham que parar de existir para poder isso acontecer também. Você teria que migrar totalmente para um modelo tipo online, onde você está pagando pelo serviço de receber o streaming do jogo na sua casa, para alguma coisa parecida com isso ser possível, entendeu? Enquanto você tiver o console como uma coisa física e o jogo, mesmo que ele seja digital, você ainda vai querer poder jogar os jogos que você comprou estando offline. Tudo bem que você vai falar, mas o Steam até deixa você jogar offline, mas ele já tem muitas das coisas que a Microsoft está tentando fazer. Mas o Steam, o público é diferente. A gente sempre falou, e lá nos anos 80, 90, a gente sempre falava muito da diferença de perfil entre o gamer de PC e o gamer de console. Essa diferença, ela não simplesmente sumiu. Ela ainda existe, e o perfil do jogador de PC é um perfil muito mais amigável a esse tipo de restrição, que entende muito mais isso e aceita, sabe? Já está acostumado. O próprio PC, né? Para você ter um PC para jogar e você ter que lidar com todo o problema de diferenças de configuração, já precisa de um perfil de jogador que é muito diferente do cara que quer sentar na sala dele, apertar um botão e tá jogando o jogo, sabe? Então esse cara eu acho que tem muito menos estômago para essas decisões e essas, entendeu, restrições que parecem para ele arbitrárias. Então, tem muito mais esse sentimento de que eu comprei, até da época do cartucho, né? O cartucho é meu, então eu faço com ele o que eu quiser. E esse sentimento ainda é muito forte, e a Microsoft não conseguiu ler que tomar esse tipo de decisão iria acabar afetando, né, a percepção pública dela da forma que afetou, e o fato de você ter um concorrente que estava ali prontinho para aproveitar qualquer bola fora que a Microsoft desse, como no fato, de fato a Sony fez, e aí criou todo esse né, pesadelo de PR para a Microsoft. Eu acho que, né, concordo na verdade com tudo que vocês falaram com relação à maneira como foi falado e a própria o quão assim, fora de momento era você tentar impor essas restrições dessa maneira. Então, essa é a nossa análise aí dos últimos acontecimentos nessa guerra dos consoles. O meu resumo no final é dizer Xbox go home. Uma coisa que eu acho também, que eu acho que é uma tragédia muito maior para a Microsoft do que se percebe. Porque eu acho que é o seguinte, o negócio de relações públicas, né, da opinião, né, dos formadores de opinião, que foi o seguinte, a Microsoft irritou muita gente, as pessoas que gostam, que se interessam, que estão sempre atrás, que são os que conhecem, né, que são os caras de blog, ou a gente mesmo, assim, sabe, nós temos, por exemplo, círculos de amigos que gostam de videogame e vários outros amigos que não. São aquelas pessoas que, quando vão comprar, vêm perguntar pra gente. Ô, Juliano, ô, Rafa, qual console que eu compro? Sabe? E essas são as pessoas o quê? Que foram afetadas de qual forma? que a Microsoft restringiu um monte, botou um monte de restrição, um monte de se achando o fodão e blá blá blá. E a Sony foi lá, nós não vamos restringir nada, o teu jogo é teu, blá blá blá blá blá blá, e a gente tem tudo de bom que o outro também tem. E porra, como é que ficou a opinião? A Sony, naquela E3, a Sony viraram super-heróis da indústria de jogos, né? Porque, pior que eles não fizeram nada, eles não precisaram fazer nada pra ver. Não precisaram fazer nada, eles só falaram assim, a gente não restringe, sabe? Tipo, fizeram, né? É o contra-golpe, porque eles podiam ter ficado quietos, né? Mas não, eles não ficaram quietos, eles atacaram a fraqueza do adversário, sabe? E saíram da E3 como super-heróis. Não interessa agora já é tarde que a Microsoft, não, desculpa aí, a gente volta atrás. Porque a opinião pública já foi formada. Os formadores de opinião, as pessoas que entendem, já tem uma opinião de que Sony melhor do que Microsoft na próxima geração. Sabe? Quando as pessoas que não entendem tanto forem perguntar pra gente, a gente vai dizer Sony. E cara, isso é marketing que não tem preço, cara. Não, não existe agência publicitária que vai ter esse efeito nas pessoas, sabe? Nas pessoas que vão distribuir a opinião deles boca a boca. Eu acho que a tragédia em si foi muito maior e a gente vai acabar vendo isso nas vendas dos consoles. Rafael, eu discordo, cara. Eu acho que é só colocar um rapper famoso, um jogador de basquete americano na televisão dizendo que o Xbox é melhor e pronto, resolve o problema. Vamos. Sabe o que eu acho que é mais triste que isso, cara? Por exemplo, quando a Apple removeu o Google Maps no update lá do 6.0 do iOS, e fudeu com muita gente, porque o sistema de mapa da Apple não sabe direito, todo mundo assim desceu o pau por uma semana. Chegou no final de semana, a Apple disse assim: pessoal, desculpa, a gente realmente tenta fazer de tudo para ter o melhor serviço que a gente acha. Eu, de coração, eu peço desculpa. Todo mundo, não, aí eu entendo, beleza, manda pra mim de volta que eu vou testar e vou fazer isso melhor. Tipo, porra, você, tipo, realmente, o pessoal acaba brincando com a paixão do pessoal. Tipo, você vê, eu acompanho um monte de fórum, você vê o mesmo pessoal que tava criticando na thread semana passada, na semana depois que anunciaram o rollback na decisão, falaram: não, acabei de cancelar meu pré-order. Tanto que eu ia fazer pré-order do PS4, não conseguia fazer pré-order nas duas primeiras semanas. Depois que a Microsoft anunciou, eu consegui fazer pré-order, sabe, mesmo dia. Entendeu? E tipo, não consegui fazer pré-order na Amazon, CA, Future Shop, Best Buy, não tinha PS4 em nenhum lugar. Não anunciaram. 10 minutos depois de refresh, lá tinha available pre-order, tá? Tipo... Pô, e olha só, cara. Só o fato de, por exemplo, a gente aqui, não sei quantos ouvintes a gente tem, não fui atrás nisso. Só o fato de a gente estar aqui falando... Milhões, milhões. PlayStation 4 é melhor. E pessoal, sei lá, Destructoid, Kotaku, esses blogs, o pessoal que é pseudo-jornalismo, né? Que não se importa em se tem parciais. Eles têm opinião mesmo, porque eles são blog, eles podem. Sério, Rafa? Porra, velho. Destruiu o sul. Mas não, mas o que eu tô dizendo é que as pessoas que não são presos, não deveriam, né, deveriam ser imparciais, né, não, tem opinião, e as pessoas, querendo ou não, vão afetar milhões de pessoas que confiam na opinião deles, sabe? Eu acho que a Microsoft se fudeu por isso. Concordo, eu acho que esse arrego, ele tenta minimizar um dano que exatamente. não tem como você eliminar totalmente. Acho que a maior parte do dano, ela tá feita. Eu acho minimizou, que a coisa, mas não neutralizou de forma. Eu acho que a melhor coisa que o Microsoft podia ter feito é ter demitido o cara que foi pra Zinga e dito assim que, tipo, dando um exemplo de que a culpa é dele, entendeu? Aí as pessoas entenderiam, as pessoas focariam o óleo em alguém e seria melhor pra Microsoft. Mas é normalmente isso que acontece. Mas você escolhe o bode criador. Não, eu nunca vi isso acontecer na indústria de games. Não, mas então, eu só tô falando que seria melhor se a Microsoft tivesse feito isso, mas como ele viu que isso provavelmente ia acontecer... Ele mesmo saiu. Aí ele falou assim, ó, rapaz, tá dando terremoto aqui, tá caindo tudo, mas tem um barco afundando lá, eu vou pro barco mesmo. Screw you guys, I'm going home. Pois é. Mas demitiu aquele cara, ele não sabia, claramente não sabia o que tava fazendo, a gente demitiu ele. Isso. Pois é. Todo mundo na Microsoft queria fazer igual a Sony, menos dele. Ele nos dubriou, pessoal. Ó, Rafa, mas assim, se você vê em qualquer website, se você consegue fazer o foco de alguém, ou ódio ser alguma coisa, tipo, todo mundo vira pra aquilo, sabe? Tipo, na semana da. A semana do depois do anúncio, cara, era, tipo, todos os sites do mundo era só, tipo, pessoal putaço com a Microsoft, xingando, descendo pau, sabe? O foco era a Microsoft. Foi muda, volta pra qualquer outra coisa, sabe? Entende? Só pra tirar o foco da Microsoft em si, sabe? Você está ouvindo o PodQuest. Então a gente vai para a última parte do episódio de hoje, onde a gente vai finalizar aqui as respostas às perguntas da Jéssica e os seus amigos lá do curso de Jogos Digitais de Brasília, que na verdade, como a gente falou antes, tem tudo a ver com os assuntos que a gente já queria falar mesmo, então tá ótimo a gente seguir essa pauta. Mas todas as perguntas que sobraram, elas têm a ver com o desenvolvimento, que numa época como essa de transição, tem bastante coisa realmente, na minha opinião, que a gente possa falar. Então ela pergunta, por exemplo, como é que é desenvolver um game nessa entre-safra de gerações, né? Tipo, você tem plataformas de maior poder e outras de menor poder, as atuais já consolidadas, as que ainda estão formando a base, o seu código, seus engines que já deviam, por exemplo, estar tão otimizados para a geração anterior, agora tem que ser refeitos praticamente para a nova geração. Acho que eu tenho como responder bem essa pergunta e depois passar para vocês, porque aqui o que acontece dentro da EA num jogo como o FIFA é bem característico disso que ela está perguntando. O FIFA é um jogo que a gente sempre desenvolve para praticamente todas as plataformas onde tenha uma quantidade significativa de usuários, né? O FIFA está sempre sendo oferecido em tudo quanto é plataforma e a gente tem um time de um tamanho tal que permite fazer isso. E os desafios são muito grandes numa época como essa de transição, pra gente, né, pra quem tenta fazer isso, porque é uma multitude, né, de diferentes plataformas com as quais trabalhar sempre traz mais dificuldade. Então, o time, né, que desenvolve os jogos dos consoles de última geração, ele teve que abraçar ainda mais plataformas dessa vez, né, e fazer games que tivessem, né. O grande desafio é você descobrir quais são aquelas funcionalidades que vão ser exclusivas da nova geração e que vão tornar aquele jogo diferente de uma maneira bem, bem drástica, né, para que você justifique de que, esse é o futebol, né, o jogo de futebol da nova geração. E ainda, para quem não tiver a oportunidade de comprar um novo console, eles terem um FIFA que não deixa nada a desejar ao salto ano a ano que a série vem fazendo. Então, esse era o grande desafio que a gente tinha e está tendo ainda esse ano. Você oferecer, no meu caso, que eu trabalho com as versões dos consoles, oferecer os jogos que tivessem tudo isso para o jogador, tanto dessa geração quanto da próxima. Isso realmente é o grande desafio. Na transição da geração passada, muitas empresas não souberam trabalhar isso da melhor forma e incharam os seus times para fazer praticamente dois jogos em um. E dali a um ano ou dois, quando a geração anterior já não era mais tão relevante, esses times inchados tiveram que ser reduzidos de tamanho. Então, acaba resultando num processo que não é saudável para ninguém. Então, acho que uma das coisas mais difíceis de fazer e que, pelo que eu estou vendo aqui, a EA tem tentado fazer da maneira certa, é você crescer o time de uma maneira comedida, né? Você saber aonde crescer, como reutilizar recursos, como reaproveitar coisas entre não só os jogos de uma geração para outra, mas também, no caso da EA, tem essa vantagem, né? Jogos de diferentes franquias. Como que a gente reaproveita muito do trabalho que é feito para um jogo no outro? Então, dentro do EA Sports, por exemplo, tem uma oportunidade única de você fazer isso, de você pegar problemas, porque muitas vezes os problemas que a gente está resolvendo são parecidos, Né? Às vezes eu tô resolvendo um problema ali que se aplica ao futebol, mas que se eu fizer ele de uma maneira um pouquinho mais genérica, se eu tiver um pouquinho mais de diferentes parâmetros, pode ser que aquela solução se aplique pro hockey, se aplique pro basquete, né? Dependendo do problema que for. Então, a gente... Eu tenho visto muito essa cooperação acontecer de uma forma que não acontecia antes, porque todos os times estão com esse mesmo desafio, que é o quê? Desenvolver os seus games para duas gerações de console, tendo motivos em ambas para que as pessoas comprem o novo jogo, né? E levar, né, a filosofia que a EA tem tentado fazer nesses últimos anos, que é de qualidade primeiro e a venda ela acaba sendo consequência. O FIFA, pelo menos, eu posso afirmar que é assim que a gente é que a gente é incentivado a trabalhar. Vamos fazer o melhor jogo possível e ele vai calhar de ser o de maior sucesso se a gente fizer tudo certo. E assim tem funcionado todos esses anos. Então, para você entregar agora não um, mas dois jogos com essa mesma qualidade para plataformas tão diferentes, é um desafio grande. Então precisa crescer o time, mas de uma maneira inteligente, reaproveitar muita coisa, sabe, ter muita cooperação. Um exemplo que eu posso dar sem abrir grandes segredos da empresa. Imagina você fazer o QA, né, agora você tem o dobro de esforço para você testar todos esses jogos em todas essas plataformas. E muitos dos bugs que você encontrar em uma vão ser comuns às outras. Então, como que o seu time de QA se organiza para poder reconhecer que esse bug que está nessa plataforma também está naquela e naquela outra? Então, quando eles resolverem o bug em qualquer uma dessas, como que a gente avisa os desenvolvedores para, agora você pode integrar esse fix para outra plataforma e ver se nessa outra não causou um outro efeito indesejável? Então é uma complicação muito maior, por exemplo, para o trabalho de QA. É só um exemplo de inúmeros que eu poderia citar aqui. E o nosso departamento de QA global, ele teve que se reestruturar de uma maneira significativa para ser capaz de cooperar dessa maneira. Entendeu? E economizar trabalho repetido. Entendeu? A gente não quer que um bug que já foi resolvido numa plataforma, que já pode ser imediatamente integrado para outra, seja resolvido de novo. Né? Ou até seja encontrado de novo. Entendeu? O esforço de você achar os bugs também precisava ser, de alguma forma, compartilhado. Então, esses são exemplos de transformações que tiveram que acontecer dentro da empresa, que, pelo menos para mim, mostram que a gente está tentando fazer essa transição de uma maneira muito mais inteligente. É muito mais saudável do que talvez tenha sido a anterior na indústria em geral. Então, mas esses são exemplos de problemas, de dificuldades que você tem que enfrentar, e muito trabalho. Realmente, como vocês puderam ver aí, a gente ficou esse tempo sem trazer o podcast, não é à toa, é porque esse ano está sendo realmente complicado com relação ao esforço para entregar todos esses jogos aqui da série FIFA com toda essa qualidade. Então, só para dar aí um resuminho do que é a vida do desenvolvedor durante a entre safra de gerações. Vocês estão tendo experiências parecidas? Como é que está funcionando na empresa de vocês aí também durante esse tempo? Eu acho que a EA está fazendo uma coisa bem interessante, porque com esse engine da parte de esportes e também o Frostbite em outros jogos, por exemplo, o Dragon Age, eu acho que a... compartilhamento de tecnologia está sendo uma coisa muito importante para salvar tempo, dinheiro, sabe? Eu acho que eu acho que o pessoal agora já sabe qual é a forma. Né? O problema é que na geração anterior talvez ninguém soubesse exatamente como é que ia lidar, porque as coisas eram tão diferentes, tinha tipo três plataformas não homogêneas, sabe? E agora tudo mais homogêneo, então agora o pessoal já entendeu como é que funciona, já estava mais preparado. E tirando só o comentário do Frostbite também, não tem muito mais o que falar. E acho que planejamento para QA é importantíssimo. Né? Acho que agora QA é talvez tão importante quanto sempre foi, né? Mas é mais visível. É mais reconhecido. Pois é. Mas Oi? Não, a tua resposta ela leva a gente para a segunda pergunta que a Jéssica tinha feito na listinha dela, que era se a gente poderia ter uma diminuição do custo de desenvolvimento dos jogos AAA agora que as plataformas são mais parecidas umas com as outras e mais parecidas com o PC também, então mais amigáveis. E aí, quer dizer, por mais que a gente quisesse, né, ser que o custo de desenvolvimento diminuísse. Tem tantas outras coisas que vão aumentar esse custo devido à expectativa, tanto com relação a gráficos, quanto quantidade de conteúdo, né, e outras técnicas dentro do desenvolvimento do jogo, dos jogos que o jogador simplesmente vai esperar que sejam tão melhores, né, nessa nova geração, que o aumento de custo dessas coisas vai, com certeza, suplantar qualquer diminuição ou otimização dos custos que pudesse vir do fato das plataformas serem mais próximas umas das outras. Eu acho que a grande diferença dessas plataformas serem mais simples de trabalhar e mais próximas é que o início dessa geração acho que vai ser mais acelerado. Eu acho que a gente já vai começar a ver mais jogos que têm uma qualidade um pouco melhor e já tiram um pouco mais de vantagem das novas plataformas do que na geração anterior, onde a curva de aprendizado para desenvolver para as novas plataformas era muito maior. Especialmente o PS3, acho que dá para a gente dizer isso, né? Mas que nesse caso eu acho que muito do que a gente já desenvolveu da geração anterior vai poder ser reaproveitado em termos de ferramentas e tudo mais do que foi na geração anterior. E eu acho então que os times vão conseguir já hit the ground running, né? Chegar nessa nova geração com os primeiros jogos já com uma qualidade maior do que você tipicamente via. Eu acho que esse que vai ser o impacto. Agora, em termos de custo, eu não acho que vai diminuir, pelo contrário, eu acho que vai aumentar porque os requisitos são tão maiores, né? A expectativa é tão maior que isso vai suplantar qualquer ganho que você poderia ter pelo fato de agora não ser mais tão caro, vamos dizer, portar, entre aspas, um jogo de uma plataforma para outra. Você concorda com isso? Sim, tipo, acho que o grande problema é assim, mesmo que se reduza o custo, a expectativa de conteúdo é tão maior que você vai ter que investir. Então, para poder, na verdade, existindo o AAA, você tem que salvar onde pode, né? Tipo, salvar em processo, sabe? Depois o resto não tem muito mais o que fazer. Mas assim, uma coisa que, só de comentário, eu vejo bastante em alguns websites, principalmente no Gamasutra, que a gente já sabe que, entre aspas, já não é mais tão... tipo, a qualidade do conteúdo já não é tão bom como já foi. Mas coisas assim, tipo, agora tudo que eles falam, a nova geração vai ser só sobre gráficos, sabe? Só que tem uma coisa que o pessoal provavelmente sempre esquece, né? Por exemplo, eles falam que o importante é gameplay. Aí, digamos assim, todos os grandes mods de time independente que tiveram gameplay inovador, tipo Dota, Counter-Strike, tudo isso foi, tipo, existiu graças a um engine e tools que alguma empresa investiu, né? Que foi possível gerar parte de gameplay. Então, eu acho que uma coisa que todas as empresas sabem é que não adianta só um gameplay, que quando se tiver gráfico bom, você vai atrair mais audiência. Então eles estão tentando. As coisas são balanceadas, sabe? Opa, meu gato me atacou aqui. Ela não tá gostando da sua opinião, não. Aí, pois ela é indie. Os gatos são famosos por serem indie. Pois ela é totalmente independente aqui, tá me criticando duramente. Daqui a pouco ela tá fazendo protesto aí. Pois é, vai morder meu computador aqui, não morder o cabo de força. Mas eu, assim, eu vejo muita mudança no que era, por exemplo, coisas que eu, por exemplo, não gostava no Battlefield antigamente, que eu vejo que agora, dominando a tecnologia e muita coisa pronta, vai ser, tipo, muito fácil os caras focarem em outros aspectos de gameplay, sabe? Que não é só gráfico, sabe? Porque normalmente gráfico é a parte mais difícil de montar, sabe? Do pipeline inteiro. Então, mas, sei lá, eu acho que quanto mais tech o pessoal ter, mais chance de gameplay, e com as ferramentas que o pessoal vai montar, vai deixar o balanceamento do custo pra conseguir continuar fazendo AAA, senão realmente não tem como, né? Se pensar que jogador quer um jogo maravilhoso, com uma história fantástica, que rode talvez em 12 horas, né? Não é tão afim de microtransação, não é tão afim de DLC, um monte de coisa assim, sabe? É muito difícil balancear os custos, mas provavelmente na próxima geração o DLC vai ser uma coisa mais tranquila. E quer jogar com 128 jogadores, sem lags, conectar algo na hora que quiser. E ele não quer pagar também, né? É. Tem um detalhe importante. Isso aí eu acho que só exemplifica exatamente o ponto que a gente estava falando, que as expectativas são tão grandes que não vai ter diminuição de custo, não. E você até respondeu outra pergunta que a Jéssica tinha também, sobre se a gente acha que o salto gráfico não sendo tão grande dessa geração para a próxima, se outras áreas como, né, IA melhor ou loading mais rápido vão se beneficiar. E eu não sei, cara, eu acho que... Eu acho que a gente vai ficar surpresa com a colher dos gráficos. Eu acho, né? Eu tenho a impressão, de coração. É, o salto dos gráficos, eu acho que ele tem que acontecer. Isso daí é o que vende na nossa indústria, é a primeira impressão, é sempre o gráfico. É, sabe, pode estar certo, pode estar errado, isso pode, entendeu, enganar as pessoas ou não, mas é a primeira impressão. Então, enquanto as pessoas ainda se deixarem levar pelos gráficos, que eu acho que vai acontecer sempre para sempre, a gente vai investir nisso. Entendeu? Então eu acho que o salto gráfico vai ser grande, sim. E acho também que não tem motivo nenhum para que essas outras coisas não saltem junto. Claro que, igual o Seco falou, depende de muita coisa, depende de muita ferramenta, depende de, sabe, a empresa, ela tem que ser esperta para fazer isso acontecer. E né, eu acho que tem bastante chance disso acontecer com alguns dos melhores desenvolvedores da indústria aí, que a gente já está vendo, estão se preparando bem. Ou pelo menos parece, né, pelos seus últimos anúncios, seus últimos jogos, estão se preparando bem para a próxima geração. Então, eu, cara, tô bem empolgado. Acho que a geração demorou para chegar, e agora que ela tá chegando, e eu tô ficando bastante empolgado com ela. E Desculpa, Juliano. Não, eu ia dizer que eu acho que essa coisa de pessoal reclamar que é só gráfico, o negócio de gameplay, eu acho que é muita hipocrisia, porque se todo mundo só se importasse com gráfico, com gameplay, eu acho que todo mundo ia estar comprando jogo no Google Games o dia inteiro. O pessoal ia estar jogando Ultima 4, que nem uns tarados, sabe? Eu acho que, tipo, é um balanço, sabe? Mesmo o pessoal que fala que gráfico não é importante, é importante. Eu já falei isso em outro podcast, falo de novo, porque esse negócio de gameplay skin é a maior bullshit que já falaram nessa indústria. Cara, é imbecil quem fala isso. Sabe? E pra mim, o cara que divulgou isso, né, o John Romero, que falava pra todo mundo, gameplay skin. Cara, não existe isso, cara. É uma junção de várias disciplinas, várias formas. Tu não tem como dizer que uma coisa é melhor que a outra e esperar que o resultado final seja excelente. Eu acho que o próprio Last of Us é um exemplo disso, sabe? Que é sucesso de crítica, de público, de tudo. E os caras mesmos falaram, sabe, que em entrevista, que eles tiveram ideias de gameplay que seria extremamente divertido, mas não combinava com o contexto dos personagens e da história. Então eles cortaram. Tipo, literalmente, o jogo ia ficar mais divertido, mas eles cortaram, porque não fazia parte da experiência que eles queriam passar, sabe? E o resultado final continua sendo fenomenal. Não existe esse negócio de gameplay melhor do que tudo. Ah, faz foder. A gente brincou até uma vez com essa declaração do John Romero aqui. É, gameplay is king, então experience is God. Pois é, mas é engraçado que agora é um trend, assim, tipo, o pessoal vê alguma coisa e fala, isso aí é só o gráfico, sabe? É igual no ano passado, são muitos gráficos, sabe? Cara, você não jogou, você não tá envolvido no desenvolvimento, tipo, você não faz ideia do que você tá falando, sabe? Você viu uma imagem e tá jogando uma indústria inteira, ou um jogo inteiro, uma franquia inteira por uma imagem, você nem sabe o que tá acontecendo, sabe? Não, e outra, né, muita gente que defende isso fala que, mas então os jogos indie é que são a resposta a isso, porque nos jogos indie o gameplay é realmente rei. Mas eu hei de discordar também, que, cara, os jogos indie, eles podem ter uma jogabilidade um pouco mais arriscada de você fazer do que os gêneros já bem estabelecidos, mas muitos dos jogos indies se destacam também por outras coisas que não são gameplay, como gráficos. Talvez não seja o gráfico mais fotorrealista, mas é o gráfico mais impressionista, sabe? O estilo acaba vendendo aquele jogo. São vários outros valores de produção que, tudo bem, você vai falar, um jogo indie, então ele não tem não tantos dólares para gastar, mas não é sobre quantos dólares você tem, mas sim como você usa para trazer um jogo com valor de produção alto o suficiente para chamar a atenção do público. E em qualquer nicho você tem os jogos que fazem isso e os jogos que não fazem isso. Entendeu? Mesma coisa os indies. Tem os jogos que não vão fazer sucesso, não vão, entendeu? Não vão ter nenhum diferencial, e os jogos que tem mesmo, que a gente só ouve falar desse último grupo, entendeu? Mas tem muitos desse outro grupo que tem que acontecer para que os jogos de sucesso apareçam. Então, eu acho que quem fala que os jogos indie é que são os reis do gameplay, eu acho que não é bem por aí, cara. Eles são os reis de tudo, como os outros jogos também são, que é o que você precisa fazer hoje em dia pra poder se destacar do resto, entendeu? É balanço, né, cara? Mas é só porque, assim, sempre volta o mesmo tópico, assim, sobre gráfico, né? Tipo, acho que toda não, vez que essa é a época, coisa, né? É a safra de falar de gráfico, é agora. Ah, é, pois é. Até a Nintendo tava usando isso, dizendo que o que importava era... Eu vi numa entrevista do cara da Nintendo falando que todo mundo tá focando muito em gráfico, e a Nintendo tá focando em gameplay, e o gameplay é tão único que é mesmo uma IP como o Mario, ela tem um gameplay tão único que pode ser quase considerado um novo IP. Ele é assim, Tipo, a Nintendo não sabe o que tá falando. Assim. É tipo, é uma pena. O senil já, sabe? É uma pena. É, pois é. O senil é triste, velho. Coitado, velho. Mas, cara, entendeu? Se a gente for falar da Nintendo, fodeu, cara. A gente vai ficar mais uma hora aqui. Oh, mas, é, mas, eles são, mas eles são Next Gen, não são? É, então, começa por aí, né? Começa por aí. Então, cara, trouxe a Nintendo pra conversa, aí a gente vai pra outra direção, vai lamentar bastante, entendeu? Eu já fui num Tame Territory, né? É, cara. Indie, que o pessoal aí vai querer me arrancar o resto dos meus cabelos, mas eu tô aí. Boa sorte com isso. Good luck with that. Arranco aí, pô. Quero ver... É um balance, né, cara? É. Então, pra finalizar de vez, última pergunta da Jéssica e dos nossos amigos do curso de Jogos Digitais de Brasília, mas que eu acho bem pertinente também. Onde ela pergunta assim, que nessa geração a gente teve muitos estúdios tirando leite de pedra, né? Então, a essa altura, 8 anos depois, né, do início da geração, os jogos são altamente otimizados e avançaram de uma maneira absurda do início da geração para agora, né? E isso, obviamente, levou muito tempo e deu muito trabalho. Aí ela pergunta, como nessa nova geração, né, do Xbox One e PlayStation 4, a gente vai ter muito mais memória, né, máquinas muito mais poderosas. Será que essa otimização extrema do código para melhorar a performance vai deixar de acontecer ou acontecer menos, de forma que a gente possa ganhar mais tempo de desenvolvimento e ganhar mais features, né? E, de novo, essa é uma questão que aparece em toda a transição de geração. A gente pode até chegar aqui e dizer que não, que agora a gente tem memória suficiente para tudo que a gente queria. Esse sentimento ele vai acabar em breve, né? Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer, cara. É assim que a computação funciona. É por isso que quanto mais os computadores se desenvolvem em termos de poder de processamento, mais eles precisam se desenvolver. É porque os nossos requisitos não param por aí. E eu acho que com jogos, nenhuma área é tão representativa disso do que os games. Quanto mais coisa boa a gente vê, mais coisa melhor ainda a gente quer. Então, e o mercado é muito assim, cada vez mais é assim, né? Cada vez mais insaciável. Então, eu acho que esse sentimento de momento, de que, porra, pra quem tinha, entendeu, 256 mega, os novos consoles são um paraíso, mas muito em breve esse sentimento já vai mudar, porque a gente já vai querer, entendeu, a gente vai usar, encontrar maneiras de utilizar esse poder, e a gente vai querer mais poder. E aí, na hora que a gente não tiver mais de onde tirar, a gente vai ter que começar a otimizar de novo aquilo que a gente já tinha, pra fazer de maneira mais eficiente, que talvez a gente não tenha tido a oportunidade de perder tanto tempo no começo para fazer isso, a gente vai ter que fazer essa otimização. Então, não, da mesma forma que foi na geração anterior e na geração antes daquela e antes daquela, é sempre assim que acontece. Então, eu acho que isso aí talvez dure, né, esse nirvana dura aí um ano, depois a gente volta para a realidade e volta a ter que, né, lutar por migalhas por cada... Você acha que vai durar um ano? Cada 500k. Eu acho que no primeiro playable vai ser já um inferno, sabe? É. A vida do desenvolvedor é essa, amigo. A gente tem que tirar leite de pedra sempre. O Rafa pode falar também que a área onde ele está atuando no momento também é de plataformas que você tem que tirar muito leite de pedra. Você tem muita, né? Quantas vezes, né, Rafa, você dentro do seu trabalho de game design, você tem que levar em consideração as restrições das plataformas? É direto, né? Até porque, como tem plataformas que fazem o que outras não fazem, às vezes é como a gente trabalha com clientes também, o cliente usa um exemplo do que ele quer de uma coisa que não é possível na plataforma que a gente quer fazer. Daí a gente, além de explicar que aquilo não é possível, não, mas é mais ou menos aquilo, então a gente tem que inventar, tipo, mais uma vez a gente teve que inventar coisa que não foi feita aqui ainda, pra poder suprir essas necessidades, sabe? E seu cliente não é muito diferente do cliente jogador, ficar sentado na sala, entendeu? Então é isso, cara. A vida do desenvolvedor, ela é. Eu acho que é uma das coisas que torna mais empolgante a gente trabalhar com isso, mas é um desafio grande. Dá trabalho, as pessoas ficam carecas mesmo, como alguns dos membros do podcast podem testemunhar, de tanta preocupação, de tanto estresse que é você desenvolver jogos, mas a gente ama isso que a gente faz e a gente vai continuar fazendo. Acho que nessa geração não vai ser muito diferente em termos de estresse, não, pelo contrário. Com os requisitos cada vez maiores, a gente vai estar cada vez mais sendo desafiado a entregar os jogos que vão fazer a cabeça de todo mundo por mais aí, sei lá, 8, 10 anos, ou seja lá quanto for, que vai durar essa geração. Mas é isso por hoje. Nosso podcast está de volta, firme e forte. Já vou deixar logo um aviso que provavelmente nas próximas 2 semanas a gente não vai ter um podcast inteiro, porque eu pelo menos não vou poder trabalhar nele, porque eu vou estar num fim de semana indo para o Brasil e no outro voltando. Então, a gente, se tiver alguma coisa, vai ser um quick quest, uma coisa mais rápida. Mas a gente volta aí depois da minha viagem, então, com mais um episódio completo para vocês. Tem bastante coisa para vocês mastigarem aí e darem feedback para a gente do episódio de hoje. Agradecendo novamente a Jéssica Guedes e os seus amigos do curso de Jogos Digitais de Brasília por terem feito a pauta para nós, praticamente, sem saber. Mas foi muito bom, tudo isso que ela perguntou, esses eram os assuntos que a gente queria comentar mesmo. E vocês também, Rafa, Fernando, obrigado por estarem presentes mais uma vez, achando espaço dentro das suas agendas. A gente volta, né, semana que vem, na outra, talvez aí com algum conteúdo mais curto, quick questzinho. E aí depois da minha viagem lá, meados, né, para o final de julho, a gente traz mais um podcast aí, quem sabe, engrena para poder voltar ao nosso ritmo normal de trabalho aqui no podcast para vocês, tá bom? Então, um abraço para vocês, mandem seu feedback para a gente e tchau!